Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Oi, galera. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema difícil e para muitas pessoas é um tema trigger. Eu recomendo cuidado ao ouvir esse podcast, né? Que é o estupro e a cultura do estupro. A gente vai começar hoje falando sobre o que é o estupro na legislação brasileira, que é um pouco diferente do senso comum, daquilo que todo mundo acha que é um estupro. Eu acho que falhamos aí em educar a sociedade para entender o que é um estupro. É uma coisa básica, sabe? E as pessoas têm dificuldade de entender. É, e muitas vezes as mulheres passam por situações, né, de estupro e não sabem que passaram. É, sentem que aconteceu alguma coisa ruim, mas ela não consegue dar um nome para aquilo. E, na verdade, é um estupro. De acordo com o nosso Código Penal Brasileiro, no seu artigo 213, na redação da Lei 12.015 de 2009, o estupro é definido da seguinte forma: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Para o ouvinte entender bem a profundidade do significado dessa lei. Antes, a redação era a seguinte: constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Com essa mudança da lei que você leu, a gente já abrange, não só mulher pode ser vítima, homem e mulheres podem ser reconhecidas pela lei como vítimas de estupro. Assim como não só conjunção carnal é a penetração, né? Então estupro não precisa de penetração para ser estupro. Qualquer ato libidinoso que você força a pessoa a fazer é considerado estupro. Exemplo de ato libidinoso: passar a mão na pessoa, é claro, dependendo do contexto, beijar a pessoa à força, enfim. Uma outra caracterização que a nossa lei ela define seria o estupro de vulnerável. No artigo 217-A, diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, o caput é o que eu acabei de ler, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por alguma outra causa, não pode oferecer resistência. Então, o estupro de vulnerável, ele abrange também, por exemplo, aquele caso em que o cara embebeda a menina para poder levar ela para a cama, né? Porque se ela tá bêbada, ela não vai oferecer resistência. Exatamente. Como que a gente diferencia o que é o estupro e o que é o sexo, Aline? Resumir em uma palavra: consentimento. Se as duas pessoas envolvidas querem, deixaram claro que elas querem fazer aquilo, não estão sendo forçadas, nem coagidas, nem ameaçadas para fazer, então é sexo. Se tem qualquer tipo de ameaça, de qualquer tipo de chantagem, se a pessoa não tá sequer apta a dizer sim ou dizer não, né, é estupro. E também eu vejo que existe uma forma de confundir ou de relativizar o estupro, encarando como se fosse uma forma de sexo, e também não deve ser visto dessa forma, porque o estupro é uma forma de exercer poder, de exercer dominação sobre alguém. É uma violência, né? E existem algumas modalidades de estupro que não estão codificadas na nossa legislação, mas que acontecem com alguma frequência. O primeiro que eu queria abordar seria o estupro corretivo. Claramente ele tem essa questão da relação de poder, né? E que vitima principalmente as mulheres lésbicas bissexuais. Porque é uma tentativa de deslegitimar a sexualidade delas, né? Como se o sexo, o afeto entre duas mulheres, ele não pudesse ser aceito. Como se não fosse sexo de verdade também, né? É uma violência de gênero dirigida para mulheres e que não está codificada na nossa lei. Tem um agravante aí, sim, que deveria ser melhor observada pelos nossos legisladores, né? Temos também o estupro coletivo, que é uma das formas, assim, eu acho que mais bárbaras, uma das violências mais horríveis, que não basta, né, ter uma pessoa impondo, né, esse ato em você, são várias. E a gente teve casos aqui no Brasil, né, Gisele? Sim, recentemente a gente teve o caso da banda New Hit, que duas meninas que eram fãs da banda foram para um show, e aí no final do show elas foram no ônibus da banda conhecer a banda, sabe aquela coisa de fã, tirar foto e tal. E aí os caras levaram elas pro fundo do ônibus e essas duas adolescentes foram estupradas por 8 homens, gente. É muita gente. E assim, as meninas são muito corajosas, né? Porque elas saíram de lá do ônibus arrasadas e foram direto pra delegacia denunciar. Isso aconteceu tem algum tempo. Eu não tô vendo ninguém falar disso na mídia. O destaque que foi dado foi pequeno. Teve muita comoção nas redes sociais, dentro do meio feminista, mas eu acho que não conseguiu sair disso, não transbordou para a sociedade o problema. Infelizmente, isso acontece no Brasil, acontece fora do Brasil também, né? No Brasil, acontece com relativa frequência, em alguns países com muita frequência, né? Teve o caso na Índia também, né? Teve. Na Índia, sim, gerou uma comoção nacional. A gente ouve as pessoas falarem que a Índia é um país tão atrasado para as mulheres, né? As mulheres lá não têm seus direitos humanos assegurados, garantidos. Mas lá um caso desse gerou uma repercussão muito maior do que o que aconteceu aqui no Brasil. Foi um caso similar. Então eu fico pensando assim, será mesmo que o Brasil é tão melhor assim? É verdade. Eu acho que a gente tem que botar a mão aí na consciência. E uma coisa que também me chama a atenção nesses casos de estupro coletivo é essa solidariedade entre os homens na hora de dominar as mulheres. Não só a cultura de estupro em si, o patriarcado em si, é uma forma de fazer os homens cúmplices, né? Deles, mesmo que não concordem, eles vão se privilegiar daquilo de alguma forma, a não ser que eles façam alguma coisa de fato para mudar isso. É, e eu acho que, por exemplo, os homens que querem participar do feminismo, eles têm que começar por aí, né? Tem que começar educando outros homens. Esse papel é muito importante, porque, por exemplo, esses homens machistas, eles não escutam as mulheres, mas outros homens eles dão mais ouvidos, né? Então, de repente, é uma entrada para drogas mais pesadas, né? Feminismo. Vou falar em homem. A próxima modalidade que eu queria falar é do estupro que vitima homens. Essa está na nossa legislação, como a gente já falou antes, porque ela abrange os homens também. Mas eu queria separar e falar desse caso porque toda vez que a gente fala de estupro, aí sempre vem um homem falar: ah, mas homens também são estuprados. Aí vai lá no Google e procura uma notícia que aconteceu, não sei quantos meses atrás, de um cara que foi estuprado. E os homens? Acontece? Acontece sim. Mas é exceção. Eu já deixo logo registrado que quem estupra o homem não é a mulher. Quem estupra o homem é o homem. Daí a gente também tira que como que o estupro ele tá relacionado com o poder, né? Essa coisa acontece muito em situações de guerra. A gente falou do estupro como arma de guerra no nosso último podcast sobre The Walking Dead. Assim, aparentemente não tem nada a ver, né? Mas a gente fala. E como que em países que estão em situações de guerra, homens, crianças, mulheres, são estuprados por aqueles que querem exercer um domínio, né, sobre aquela região, sobre aquele povo. Sim, com certeza. A gente vai começar a dar alguns dados sobre estupro que foram retirados de um estudo do IPEA. Não é uma pesquisa, é um estudo que é denominado Estupro no Brasil, uma radiografia segundo dados da saúde. Esse estudo ele tem uma base de dados que é muito sólida, que são os dados retirados do sistema de notificação da saúde referentes ao ano de 2011. São os casos notificados de estupro. E esse estudo ele é muito importante porque De acordo com o que eles falam lá, né, esse é o primeiro estudo empírico com cobertura nacional que procura analisar o fenômeno do estupro, o que diz respeito ao perfil da vítima e sua relação com o perpetrador e também com os condicionantes desse estupro, né? Por exemplo, a situação, o lugar onde a pessoa estava, quando aconteceu e etc. É muito interessante a gente analisar esses dados porque ele tem suas limitações, né, porque ele é baseado somente em casos notificados de estupro, que a gente sabe que é uma minoria. Ele chega a, assim, projetar uma estimativa, né, porque não tem como saber realmente quantos estupros acontecem por ano no Brasil, mas ele dá uma estimativa que acontecem 527 mil por ano, né, e só 10% chega a ser denunciado. Vamos começar a definir quem são as vítimas de estupro. 88,5%, uma maioria avassaladora, são de mulheres. Mais da metade tem menos de 13 anos. E 51% das pessoas vítimas de estupro são negras ou pardas. Você vê aí como que as mulheres negras, né, no caso, estão muito mais vulneráveis a esse tipo de violência. E mais de 70% dos estupros vitimam crianças e adolescentes, né? 75% dos estupros em mulheres adultas não envolveram penetração. Cai por terra também aquele mito de que só é estupro se tiver penetração. Entre os estupros cometidos contra crianças, 81,2% é contra meninas e 18,8% contra meninos. E é entre, assim, as faixas etárias masculinas, né, entre crianças, adolescentes e adultos, os homens são mais estuprados quando eles são crianças. Quando eles são vítimas, quando estão em adultos, é só 2,5%. Eu acho que é importante também a gente definir quem são os estupradores, que a maioria esmagadora de estupradores são homens. E o número de mulheres que estupram são cerca de 1,8% do total. Então, assim, é uma quantidade muito pequena de mulheres. E normalmente essas mulheres, elas estupram crianças e outras mulheres, né? E eu queria até falar aqui um pouquinho de como que acontece esses estupros por faixa etária, né? Pra gente desmistificar um pouco essa ideia de que o estuprador tá sempre escondido num beco escuro. Na infância, a maior parte dos estupros vem de pessoas conhecidas e amigos. 32,2% do total, um terço do total. Seguidos por pais e padrastos, somando 24,1%. E pessoas desconhecidas representam só 12,6%. Vocês vão ver que não está somando 100% porque tem outras categorias, tá, gente? O que a gente vê é que se você somar, por exemplo, os pais e padrastos e as pessoas conhecidas, vai dar mais da metade, né? Uhum. Quando você parte para a adolescência, o percentual mais significativo é de pessoas desconhecidas, 37,8%. Seguido por conhecidos e amigos, 28%. Pais e padrastos representam 13,7%. E se você somar pais e padrastos e conhecidos e amigos, o percentual é maior do que de desconhecidos novamente. Somente na vida adulta é que o percentual de pessoas desconhecidas é maior do que de conhecidos, né? Você chega a 60,5% dos estupros são perpetrados por pessoas desconhecidas. 15,4% por amigos conhecidos, e aí entra um novo dado, que são 13,6% por cônjuges e ex-cônjuges. Realmente esse é um mito, né? Porque se a maior parte dos estupros eles acontecem durante a infância e adolescência, então a gente está vendo que a maior parte dos estupros eles partem de pessoas conhecidas, amigos, pais e padrastos. Que gostam de falar que a estupradora é um monstro. Não é um monstro, sabe? É a pessoa que está convivendo dentro de casa. É a pessoa, é o seu amigo, é o seu professor, sabe? São pessoas normais. Um outro dado que eu gostaria de trazer para vocês, mas eu não tenho como trazer, é o percentual de condenações e de acusações falsas. O estupro, ele é muito subnotificado, né? Então a gente tem uma estimativa de quantos estupros existem, quantos acontecem, mas a gente não tem esse dado real. Eu acho que é muito sintomático o fato de que ainda hoje a gente esteja fazendo campanhas cujo slogan é denuncie. Então, assim, isso já mostra o quanto que essa violência ela é subnotificada. Diferente do que dizem os machistas, né? As acusações falsas, muito provavelmente, são de um número muito reduzido. Chega a ser insignificante, né? É porque já é difícil você vir com a acusação real, né? Imagina a acusação falsa. Se a pessoa já tem medo, né? Já tem vergonha, já tem culpa. Por que que ela faria isso? Passaria por todo esse estresse, por toda essa humilhação, porque não é fácil também para quem denuncia. O próprio caso das meninas que a gente falou agora, do New Hit, que tiveram que mudar de cidade, sabe? Estão sendo perseguidas. Não é fácil. E você passar tudo isso por uma mentirinha, para você prejudicar a vida de um homem, eu acho que não. Até porque a sociedade acolhe esse homem, né? E culpa as vítimas. Mas enfim, tem uma pesquisa americana que vai nesse sentido que eu achei muito interessante. Porque eu acho que apesar de ser americano, os dados brasileiros não serão tão diferentes assim, né? Eu acho. Nessa pesquisa, que eles fizeram usando dados do Departamento de Justiça, mostrou que para cada 1.000 estupros, somente 100 são denunciados, ou seja, 10%, muito parecido com o percentual estimado aqui no Brasil. Desses, 30 vão a julgamento. 30, gente. Que é 3%, né? Do total. 10 são condenados. E 2 são relatados como falsas acusações de estupro. 2 de 1.000. Uhum. Então, assim, é muito pouco. Muito pouco. Né? Eu acredito que no Brasil não seja tão diferente assim, não. Agora a gente vai começar a falar sobre cultura do estupro. Acho que a gente já deu uma boa definida no que é o estupro e quem são os agentes, né, e a vítima do estupro. E a gente fundamentou também com dados, né, porque quando a gente mostra os números, a gente fica assim, gente, é muito gritante. Então não é possível que seja só uma casualidade ou que seja só uma coisa de momento, que seja algo que a gente esteja passando ou que é algo que começou esses dias. Não, se não começou do nada, é porque tem uma cultura por trás disso, né? Sim. Então, eu já vi várias definições de cultura do estupro. Eu formulei uma agora, eu não sei nem se está completamente certo, eu acredito que sim. Mas é o seguinte. O que é a cultura do estupro? Ou rape culture? É uma expressão criada pelo feminismo de segunda onda, na década de 70. É uma ideia de que a sociedade desempenha um papel na incidência dos estupros, uma vez que ela se torna tolerante a diversas atitudes, a diversas práticas que normalizam, banalizam, justificam e até perdoam a violência sexual em diferentes níveis. Você acha que tá certo? Sim. Achei perfeito. Eu tava lembrando aqui de um vídeo que eu vi esses dias de um moço falando sobre a cultura do estupro. E ele fala que ele não concorda com esse nome cultura do estupro. E expôs a razão dele, que é porque outros países, por exemplo, na África, que tem uma tribo africana, e de que lá sim tem uma cultura de estupro, porque lá os caras estupram e se gabam e conversam normalmente sobre estupro, como se fosse uma coisa normal, como se fosse um mérito, né? Então ali a sociedade realmente é conivente com isso, é uma coisa que é vista como legal. Aqui, e nesse ponto eu tenho que concordar, estupro aqui não é visto como legal. Tanto é que, tipo, o estuprador que vai pra cadeia se dá muito mal, né? Geralmente é estuprado também. Então aqui as pessoas veem com muita rejeição quem estupra. Só que a nossa sociedade aqui, principalmente no Brasil, ela relativiza o estupro. Ela vai achar que o estupro é somente quando é o desconhecido. E aí também tem a vítima de estupro perfeita, né? Se ela não reagiu o suficiente, é porque ela queria. Se não tinha uma arma de fogo apontada pra cabeça, não é bem estupro. Não se vê como estupro uma série de coisas que são estupro. Então aí realmente, aí essas coisas são perdoadas, são relativizadas, são amenizadas. Pois é, por isso que eu acho que cabe muito a definição de cultura do estupro, porque a nossa cultura, ela valida o estupro, ela incentiva o estupro, ela educa pro estupro, mas de uma forma velada. E quando é velado, assim, eu acho que é até mais difícil de você combater, né? Exatamente. Aí a gente separou aqui também algumas frases que são típicas dessa cultura do estupro, né? Que a gente costuma ouvir. Eu aposto que vocês vão reconhecer. A mulher de roupa curta merece ser estuprada, né? Que foi a frase polêmica da pesquisa do IPEA, né? E você sabe que tentaram relativizar isso também. O enunciado da pesquisa é: a mulher de roupa curta merece ser atacada. E aí começaram a relativizar o atacada também. Ah, não, mas atacada aí não significa estuprada. Vai ser atacada de quê? Atacada de cócegas, de carinho? Eu acho que não vai ser. Outra frase também muito característica é a seguinte: se é bonita, é porque estava pedindo. Quer dizer, se a mulher se maquia, se a mulher anda de roupa curta, se a mulher é bonita, se ela se arruma. Gente, se a mulher estiver pedindo, não é estupro. E é isso que eles querem fazer a gente pensar. Que não é estupro. Mas é sim, ela não tá pedindo. Isso parte de outro erro, que é de achar que a mulher colocar, sei lá, uma saia curta, um salto alto, ou um decote, que isso é consentimento. Decote não é consentimento, saia curta não é consentimento. O que é consentimento é ela falar, olha, eu quero, ou ela dar um sinal claro de que ela quer, ou ela não se sentir ameaçada, aí é porque ela quer. É verdade. E como na cultura do estupro ninguém está ganhando, se a mulher é feia, ela deveria agradecer ao estuprador, né? Nossa, como eu odeio esse. Então, assim, existe esse mito de que somente mulheres bonitas fazem sexo e somente mulheres bonitas são estupradas. É, e de novo confundindo estupro com sexo, né? Como se ela não fizesse sexo e como se o estupro fosse um favor pra ela. E como a gente vê que o estupro ele vem de pessoas conhecidas, de pessoas de dentro da família, muitas vezes o que vai determinar não é a aparência física da pessoa, mas sim o poder que o estuprador tem sobre essa pessoa. Não é nem roupa também, né? Muita gente não gosta de falar isso, dessa associação, mas existem muitos estupros nos países islâmicos. Lá eles, a forma da cultura do estupro se manifestar é diferente. Eles não vão falar que é a roupa curta. Eles vão falar que é porque a mulher passou muito rímel nos olhos. Existem manifestações diferentes da cultura do estupro, mas ela está presente em várias culturas, né? E outra, se menos roupa fosse a causa de estupro, por que na praia você não vê uma incidência maior de estupro? Até se a gente for pensar assim, no verão a gente usa roupas mais curtas, né? Se você for olhar a sazonalidade do estupro, é muito pequena a diferença. Inclusive, diz que é maior no inverno, né? A taxa de estupros. Se for olhar as diferenças de sazonalidade, são pequenas. São tipo 2 pontos percentuais de um mês para o outro, sabe? Uma outra frase que eu queria falar aqui, que eu tenho ouvido muito, especialmente agora que o funk tá ganhando terreno no país, né? É a seguinte: é novinha, mas sabe mais do que muita mulher adulta. Né, isso aí é uma relativização do estupro contra menores de idade. É verdade. É uma forma de você dizer que eu não posso responder criminalmente, porque é como se eu estivesse, novamente confundindo sexo e estupro, né? Como se eu estivesse fazendo isso com uma mulher adulta. Eu já vi essa relativização acontecer, inclusive, em julgamentos, né? Eu não lembro exatamente qual foi o julgamento, mas eu lembro que teve um... Foi um juiz que absolveu um cara que tinha relações com uma menina que era prostituta, mas tinha 13 anos de idade. Ah, eu lembro desse caso. E aí o juiz disse que ela já era prostituta, ela já fazia sexo, então tudo bem, sabe? O cara não é culpado. Nesse caso tem um problema ainda maior, que é a exploração sexual de crianças, né? De menores de idade, que são levadas para a prostituição. E ter encarado esse caso ainda como se a prostituição daquela criança fosse algo normal e algo que ainda pode ser usado pra, assim, beneficiar um homem agressor, gente, isso é de cair o queixo da cara. Uma outra frase é a seguinte: quando a mulher diz não, na verdade ela quer dizer sim. Tem muito homem por aí que não aceita o não de uma mulher. Ele acha que ela tá fazendo charminho. Gente, a gente viu isso no Big Brother, no Big Brother desse ano. Não teve o caso lá da festa? Teve a Ângela e o Marcelo, né? Assim, viram o VT e contaram. Nesse dia dessa festa, ela disse não pra ele 104 vezes. E ele ainda insistiu com ela. Jogou água na cara dela, jogou almofada nela, sabe? Ela bebeu muito, né? Quando ela já tava bem bêbada, ele foi lá e deu um beijo nela. É, se isso aí não é abuso, eu não sei o que é. Desisto do mundo, jogo a toalha, não sei. Isso é muito comum. Vocês lembram o caso da menina também que estava numa boate e aí o cara chegou nela e ela falou que não queria nada com ele. E aí ele puxou o braço dela de uma forma que quebrou o braço dela. Eu lembro disso. Você tem muito homem que não aceita ouvir um não. Porque foi entranhado, assim, no imaginário das pessoas que é como se a gente não soubesse o que a gente quer, é como se a gente não soubesse o que a gente fala, sabe? É uma forma de infantilizar a gente também, sabe? Não, e tem aquela história também de que mulher não pode ser fácil, né? Então, se a mulher diz sim de primeira, aí o cara já acha que ela não vale a pena. Aí, quando a mulher diz não, o cara fica correndo atrás. Dizem assim que as mulheres são como as maçãs, né? As podres estão ali no chão para você pegar com facilidade, mas as boas maçãs estão no topo da árvore, né? Ai, essa do topo da árvore. Tem aquela história da mulher não se valorizar, né? Se a mulher diz não, ela está se valorizando. Que valor é esse, gente? Isso é só mais uma forma de tentar controlar a sexualidade da mulher, né? E vão até o nosso não, que é a nossa forma mais clara de dizer que a gente não tá consentindo com algo, eles tiram isso da gente. Ao dizer que, ah, não, esse não é um sim, então é consentimento. A última frase aqui que eu queria mencionar é a seguinte: dito popular, cu de bêbado não tem dono. Essa vai direto no estupro de vulnerável. Porque no que diz o estupro de vulnerável? Que a pessoa que não pode exercer nenhuma reação, ela está vulnerável. E é exatamente daí que parte essa frase. Essa frase ela tem uma aceitação muito grande, é assustador. Então, as pessoas veem, fala, fazem assim uma gracinha, sabe? Elas não têm noção de que essa, nessa piada, né, nesse momento que ela tá falando isso, ela tá perpetuando uma das coisas que são mais difíceis de combater, né? Como assim cu de bêbado não tem dono? Cada um é dono do seu corpo, sabe? O corpo da pessoa é um bem inviolável. Muitos críticos da cultura do estupro dizem que ela se baseia na crença de que todo homem age como um animal e é, portanto, um estuprador em potencial. Eu acho que isso já se baseia num princípio errado, né? Porque o próprio nome da expressão é cultura do estupro. A gente está falando de preceitos que são culturais, que não são instintivos, né? Eles não são de natureza biológica. A cultura do estupro é uma série de estratégias, digamos assim, que tornam possível que um gênero possa agir com violência sobre o outro. Isso não significa que todo homem é um estuprador. Esses dias eu vi, em reação à pesquisa do IPEA, um comentário de Facebook, um homem que concorda com isso, com essa frase, né, de que a mulher que usa roupa curta merece ser atacada. E ele fez a seguinte parábola: se uma mulher ela quer sair para um lugar que sabe que tem muitos crocodilos, os familiares dizem: não, não vá lá, tem muito crocodilo. E mesmo assim ela vai. Então assim, e eu achei estarrecedor é que ele tá comparando homens com crocodilos, gente. Eu não vejo feministas fazendo isso. O engraçado é que eu vejo machistas fazendo isso, cara. Eu vejo como justamente ao contrário. O homem que é o estuprador, ele não tá sendo instintivo. Ele sabe que ser um estuprador nessa sociedade é uma coisa que é atenuada. Então eu acho que ele está sendo extremamente racional. Exatamente. E ele foi educado para isso. Toda a vida dele, desde criança, sabe? Quando os pais falam: ah, prende a sua cabrita que o meu bode tá solto. Ou então fala: ah, beija sua amiguinha, mesmo quando a amiguinha não quer. Isso é desde sempre o homem sendo educado. Não só a validar e a ser cúmplice dessa cultura, a ser um estuprador, sim. Significa que todos eles são estupradores, mas significa que a sociedade está dando subsídios para que eles se tornem. É muito diferente de dizer que eles agem por instinto e que são estupradores por natureza, né? Se a gente acreditasse nisso, a gente não tava aqui perdendo tempo, né, entre aspas, fazendo um programa sobre isso, fazendo textos sobre isso, tentando conscientizar sobre isso, chamar atenção sobre isso, porque a gente acha que é uma cultura que pode ser desconstruída. Uma coisa que eu queria falar também, que tem a ver com a cultura do estupro, que muitas vezes as pessoas não associam, é a questão da objetificação feminina. Eu acho que toda violência sexual, ela passa muito por isso, pela objetificação da mulher. E aí cabe um parêntese, né? Porque as pessoas que pensam em objetificação já pensam na mulher com roupa curta, na mulher sensual. E eu acho que a objetificação, ela é mais do que isso, ela é maior do que isso, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, em sociedades em que a mulher é dada casamentos forçados com homens, ela tá sendo tratada como um objeto, como um bem, como um patrimônio. De certa forma, a objetificação, ela é maior do que somente a objetificação sexual. É você dizer que toda mulher, ela está disponível, o corpo dela é público. Você falou do exemplo do crocodilo. Eu vi também outros tipos de comparação que objetificam a mulher, sabe? Por exemplo, teve uma pessoa que falou o seguinte: você anda por um lugar perigoso com um iPhone e você for assaltado, você assumiu esse risco. Querendo dizer o quê? Se ela saiu de casa com a roupa curta, ela assumiu o risco de ser estuprada. A gente não é um iPhone. A gente tá comparando um crime contra a dignidade sexual com um crime patrimonial. Isso é uma forma de objetificação. Sim. Isso é uma forma de desumanizar também a mulher. E teve um outro cara que falou, literalmente, comparou a mulher com um pedaço de carne. Falou, e se você pegar um pedaço de carne e esfregar na cara do leão, o que, que ele vai fazer? Não só aí disse que a mulher é um pedaço de carne, como que o homem é um animal. Eu, pessoalmente, não acredito que homem nenhum seja um animal irracional. Acredito que nós somos seres culturais, nós somos seres sociais, a gente não vive por instinto. Nós temos regras de convivência, né, de civilidade. Se o cara, como tantos que vivem aí, ele vive nessa sociedade normalmente, né? Ele é uma pessoa normal, ele trabalha, ele estuda, vive a vida dele tranquilamente, mas dentro de casa tá estuprando a filha, estuprando a enteada, a esposa, não se pode dizer que esse cara é um animal irracional. Em qualquer campanha de conscientização, em qualquer, sabe, mensagem que se faça sobre isso, a da própria educação que os pais dão para os filhos, se fala muito da mulher, do que ela deve fazer para não ser estuprada, mas e onde está a educação para os homens não estuprarem? Próximo tema relacionado seria a nossa pesquisa do IPEA, que deu maior confusão. A polêmica da pesquisa do IPEA. Gente, sinceramente, eu não sei nem o que pensar sobre essa pesquisa, sabe? Porque foi uma confusão tão grande que eu tenho receio de falar sobre ela. E é complicado. Esse estudo que a gente citou, do IPEA, é um estudo com base em dados concretos. Agora, uma pesquisa de opinião é complicado, né? Porque a forma com que o enunciado foi elaborado, as respostas possíveis, elas influenciam muito, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes vão mentir. Enfim, existem mil desvios aí, houve outras críticas à metodologia da pesquisa em relação à amostra da população, que não representa a amostra da população brasileira em números, né? Mas enfim, eu acho que a pesquisa foi válida em dois aspectos. Primeiro, ela mostrou outros pontos que eu acho que refletem a nossa cultura. E outro ponto que eu acho que essa pesquisa foi válida foram as reações à pesquisa. E você viu que o tanto de gente que saiu do armário, no sentido de mostrar o quanto que concordava com essa afirmação que faz parte da cultura do estupro. Pela essa reação que teve, eu até corrigiria esse dado para mais. Até teve uma jornalista que encabeçou uma campanha, que é a campanha Não Mereço Ser Estuprada, que é a Nana Queiroz. Cara, o backlash contra ela foi altíssimo, sabe? Ela foi ameaçada de ser estuprada, assim. Tinha uma página no Facebook, que era a página da campanha, que sofria ataques diários, sabe? De pessoas dizendo, inclusive, que já tinha estuprado e que iam continuar estuprando, sabe? Saiu um vídeo de um cara falando que, como a maior parte da população aceitava, né? Porque até então todo mundo achava que eram 65%, o estupro tinha que ser legalizado. Meu Deus! aí a gente consegue ver como que esse preconceito é velado. Mas aí no momento que deram subsídio para tirar esse véu, para descortinar esse preconceito, as pessoas pularam para fora, sabe? Com tudo. Exatamente. Porque o brasileiro é aquele, né? Que se você é perguntado, e aí ele vai se fazer de bonzinho. Mas aí se você dá a oportunidade da pessoa expressar sua verdadeira opinião sobre isso, você vai ver os monstrinhos saindo debaixo da cama. Uma coisa que eu achei, assim, na pesquisa que me incomodou um pouco foi a forma como eles dividiram as respostas, né? Que era concordo, concordo parcialmente e discordo. Qual é a diferença de falar que você discorda parcialmente e que você concorda parcialmente? Nem eu saberia como responder isso aí. Tão subjetivo que não é, fica difícil de você saber o que realmente aquela resposta significa, assim. Pra mim, sou leiga, né? Sou só uma feminista aqui. Se você concorda com essa afirmação em qualquer grau, digamos assim, por exemplo, que quem concorda parcialmente, de repente a pessoa pensa assim, ah não, não basta vestir roupa curta pra ser atacada, não. Mas se ela tiver vestindo roupa curta e andando no beco escuro, de repente, né? Isso pode ser um concordo parcialmente. Talvez tenha esses parcialmente aí tenham caído justamente nessa vala das pessoas que relativizam também, né? Exatamente, era aí que eu queria chegar. Eu acho que quem concorda parcialmente ou discorda parcialmente está inserido na cultura do estupro. Está, de alguma forma, relativizando essa afirmação, né? É verdade. Então, assim, para a cultura do estupro, a única resposta que realmente seria válida seria eu discordo totalmente. É, qualquer pessoa com bom senso, sei lá, e um pouco de empatia, não sei, iria responder isso, né? É, por isso que eu acho, assim, um pouco difícil de analisar esses dados dessa pesquisa. E também eu sei que pesquisas que levantam dados de gênero, normalmente elas são muito criticadas, né? As pessoas procuram criticá-las, deslegitimá-las de várias formas. Então eu olho com muita cautela essas críticas que o IPEA recebeu, sabe? E a gente queria dar alguns exemplos práticos de como essa cultura do estupro ela se manifesta, né? Um exemplo seria a questão da cantada de rua, né, o fio-fio, e os encoxadores, que a gente acha que são coisas que estão relacionadas, né? Eu não sei se isso tem a ver com uma conscientização, pelo menos o que a gente viu de comentários na internet, né? Uhum. É, mas aí já se viu uma rejeição e um repúdio aos caras que encoxaram no metrô e que fizeram páginas de encoxadores no metrô. Será que... E aí é uma questão que eu quero levantar. Se do ano passado, do lançamento da campanha Chega de Fio Fio e levantou-se o debate sobre o assédio nas ruas, para cá, que aconteceu os casos, né, mais evidentes, né, de assédio no metrô, se houve uma mudança na mentalidade dessas pessoas que estão acompanhando, né, pela internet, opinando pela internet, ou se elas relativizam, não conseguem associar que o fio-fio, o assédio na rua e o encoxamento no metrô são a mesma coisa. Olha, eu acho que as questões feministas, elas estão ganhando espaço no Brasil, sim. Tem blogs feministas que têm muitos acessos. Pessoas estão ficando, sim, mais conscientes, especialmente as mulheres, eu acho. Enfim, estão se empoderando através do feminismo. E eu acho que isso reverbera de alguma forma também na mídia. Se você ficar de olho, você começa a, sei lá, notar toda vez que vai ter uma notícia relacionada a gênero na mídia, você vai ver que sempre tem uma notícia. Só que, ao mesmo tempo, assim, eu fico me perguntando como que essa reação ela veio assim tão de uma hora para outra, né? Porque os encoxadores do transporte público, eles sempre existiram. Eu sempre usei o ônibus aqui na época que eu estudava. Eu passei por muitas situações. É uma coisa que sempre aconteceu. Por que que só recebeu atenção nesse momento, né? Será que as redes sociais estão ampliando o debate? Mas eu acho válido que quebrou a naturalização disso. Por mais que tenham pessoas que concordem, que achem, ah, tem que passar a mão mesmo, tem que aproveitar a gostosa do metrô. Eu acho que se abriu pessoas que começaram a ver que isso é errado também. Mas eu acho engraçado de ter percebido pessoas que acham que isso surgiu do nada, sabe? Isso só mostra o privilégio dessa pessoa de não ter nunca ter passado por essa situação da vida. Eu vejo, por exemplo, muitos jornalistas usando o termo epidemia. A epidemia de assediadores no metrô. Gente, epidemia é epidemia de gripe A. Os encoxadores, sabe? Isso não é uma doença que veio do animal e passou pro ser humano. Seria bom se fosse uma doença, porque aí a gente criava uma vacina e seria mais fácil de acabar. Eu acho que isso só mostra o quanto que, principalmente, assim, a mídia mais tradicional, ela tá descolada da realidade, né? A segunda questão que eu queria levantar, e que para mim é um exemplo bem violento da cultura do estupro, são os patrões que assediam suas empregadas domésticas, que normalmente são mulheres negras. Quando a gente fala que a objetificação ela tem um papel na cultura do estupro, né, que as duas andam de mãos dadas, eu acho que esse talvez seja o exemplo mais evidente. É um resquício da escravidão, né, no Brasil. Uhum. Considerar que a mulher negra ela tá vulnerável, ela tá suscetível, que o corpo dela pertence ao senhor de engenho, digamos assim. Sim, inclusive essa miscigenação brasileira que é tão celebrada, né, eu acho que as pessoas esquecem a origem disso, né, do que é o do estupro sistemático que esses senhores de terra estupraram as índias daqui, estupraram as suas escravas. Daí que vem a nossa linda miscigenação da cultura do estupro que já tá aqui desde que, sabe, o Brasil começou a ser Brasil. Para muitos, a mulher negra ela é um bem adquirido, ela é um objeto. Por isso que existe tanto essa cultura dos patrões assediarem as empregadas domésticas. Né? Outra questão que eu queria levantar aqui é a questão do humor politicamente incorreto. A gente teve o caso, eu não quero nem citar o nome, né, aquele que não deve ser nomeado, mas que... É o Voldemort, gente. É, de que ele fez, essa frase que a gente citou, por exemplo, de que a mulher feia, que agradecer, né, se ela foi estuprada, e isso é visto como uma piadinha, sabe? E eu acho que os humoristas... nesse caso, quando brincam com uma coisa tão séria que é estupro, né, que é uma violência que eles não fazem nem ideia do que é, já que eles não estão tão sujeitos a essa violência quanto nós mulheres, o papel deles, nesse caso, é alimentar essa relativização do estupro, porque a partir do momento que você pode rir disso, não é mais tão grave. Fora do Brasil, isso também acontece assim com alguma frequência, né? Tem um comediante... Durante o show dele, disse que piadas de estupro são sempre engraçadas. E aí ele foi interrompido por uma espectadora que disse que as piadas de estupro nunca são engraçadas. Né? E aí ele respondeu, não seria engraçado se essa garota fosse estuprada agora mesmo por uns 5 caras? Nossa! Isso gerou, assim, uma reação bem forte, sabe? No feminismo lá fora e tal. Extrapolou pra mídia. E aí teve muita gente que era... humorista considerado por pessoas de esquerda, sabe? Pessoas que fazem humor com o opressor, não com o oprimido, vieram defender esse cara. Porque a pessoa questiona tudo, questiona o governo, questiona as instituições, questiona até Deus, mas não abre mão dos seus privilégios como macho, né? Uhum. Eu acho que o humor ele precisa se renovar também, né, gente? Vai ficar o tempo inteiro nas mesmas piadas, batendo nas mesmas pessoas. É, tanto que já não tem mais graça, né? Só acho que a gente pode passar também para falar um pouco sobre publicidade. Assim, eu acho que muitas propagandas vendem mais um conceito machista, um conceito de cultura do estupro, do que o produto em si. Eu vou citar aqui um exemplo que é até um pouco antigo, mas eu acho que ele é muito representativo do problema. Uhum. Que foi uma propaganda da Nova Skin, em que os homens ficavam invisíveis. E aí surge essa possibilidade. O que você faria se você fosse invisível? Adivinha o que foi que eles fizeram? Tirar as roupas das mulheres. Entraram no banheiro público feminino. De onde saíam gritando, mulheres apavoradas, correndo. Gente, sério, é engraçado apavorar uma mulher? Não é engraçado. E como que isso pode vender uma cerveja? Tem outra propaganda que é mais recente, mas não é brasileira, que é do Snickers, que aqui no Brasil tem a propaganda, tipo, você não é você quando você está com fome. Lá fora eles fizeram um vídeo de um monte de peão de obra, e aí quando passava uma mulher na rua, eles falavam coisas educadas mesmo, sabe? Tipo, empoderadoras, sabe? E era até esse estranhamento, você ficava, caraca, que massa, sabe? Mas aí no final, qual é a mensagem final? De que eles estavam com fome. Aí, tipo, você não é você quando você está com fome. Ou seja, o normal do peão de obra, sabe, do operário, é ser um assediador, né? Então aí você vê que a mensagem final da propaganda foi naturalizar o assédio de rua. De tipo, se ele comeu um Snickers, ele vai voltar a ser ele vai voltar, o mundo vai voltar a ser, sabe, como deve ser, que é os homens falando porcarias para as mulheres na rua e não sendo educados. É horrível mesmo. Nosso próximo tópico seriam as celebridades que já estupraram e continuam fazendo sucesso. O primeiro de todos, né, claro, seria o Mike Tyson. Ele até foi condenado, passou 3 anos na cadeia. Mas depois que ele saiu, ele já fez até filme, né? E inclusive um filme que é adorado pelo público masculino, que é aquele Se Beber Não Case, que é super machista. E assim, o cara tá aí de boa, sabe? É convidado pra fazer entrevista, participar de programa. A vida dele não acabou, né? É, exatamente. Ninguém se recorda desse, digamos, desse momento da vida dele, né? Ninguém tá falando mais sobre isso. Eu acho que tudo bem, ele cumpriu a pena dele e tal, ele tem mesmo que reassumir a vida dele e não praticar mais o que ele fez, né? Não fazer novamente. Mas é um pouquinho demais ele ser tão aceito, celebrado, inclusive. Eu me pergunto se fosse uma mulher que tivesse, sei lá, praticado algum crime, até mesmo crime patrimonial, se tivesse roubado e passado 1 ano na cadeia, será que ela conseguiria reaver a carreira dela numa boa? Pois é. Eu tenho minhas dúvidas. Segundo caso, acho que a gente pode falar do caso do Woody Allen, né, Aline? Esse é complicado porque tanto ele foi acusado, né, a enteada ou é a filha, a Dylan, acusou, né, deu depoimento de que ela foi violentada e assim, ele não foi julgado, condenado, né? Porque a Dylan era criança e criança inventa coisa, criança não sabe o que tá falando, que é uma coisa meio capacitista, né? Inclusive, eu acho que uma das grandes dificuldades de condenar alguém que é acusado de violentar uma criança é essa, né? Acreditar na palavra da criança. A palavra da criança, ela sempre tem menos valor, né? E aí, como é que a gente faz quando não se tem nenhuma prova, sabe, do abuso, inclusive quando é um abuso de um adulto contra uma criança? Um adulto tem várias vantagens, né, sobre a criança, tanto de ameaçar e de coagir, de intimidar essa criança e de apagar qualquer evidência. Quando for um caso, como é que a gente vai saber? É verdade, também não sei responder isso não. Inclusive tem um outro caso agora que eu ia falar também, que é similar, que seria o caso do Roman Polanski, né? Mas ele chegou a ser condenado, né? Diferente do Woody Allen, ele tá fugitivo, na verdade, não é uma coisa assim, ele tá foragido. É, ele foi condenado em um país, mas ele é celebrado no mundo, né? Ele é um diretor genial. Ele viveu a vida dele normalmente. Eu vi várias defesas favoráveis ao Roman Polanski relativizando estupro, que é o assunto que a gente tá batendo na tecla aqui nesse programa hoje, né? De que, ah, ela não era assim tão novinha. Ah, é porque ela quis. Ela, sei lá, era uma menina de 13 anos, não era? Isso, ela tinha 13 anos, ela era modelo. Pois é, aí relativizaram, dizendo que foi ela que seduziu. Gente, isso é relativização. O adulto, ele tem que ser responsável. Se ele é o adulto, ele tem que saber. Não, eu não vou ficar com uma menina de 14 anos porque isso é crime. É. Um outro caso de relativização seria o fato de que a Lady Gaga, ela canta junto com um cantor que chama R. Kelly, que é acusado de estupro e pedofilia. Ele foi acusado de assim, de uma dúzia de estupros. Eu não sei se ele já chegou a ser condenado por algum, né? E aí o que acontece? A Lady Gaga chama ele para fazer um dueto com ele. Tá tudo de boa, não aconteceu nada. E o problema é a música que eles cantam juntos, né? Que na música a Lady Gaga, a parte que a Lady Gaga canta é "faz o que quiser com meu corpo". E a parte que ele canta é "eu vou fazer o que eu quiser com seu corpo". Gente, isso não pode ser sério. O cara foi acusado de vários estupros e ainda assim vai cantar uma música com esse conteúdo e as pessoas vão celebrar isso, vão achar normal. É, e com uma grande estrela, né, que é a Lady Gaga, cara. Que tem uma penetração grande com o público adolescente. Então, assim, é complicado isso. Decepcionadíssima. E aí, esses exemplos que a gente deu aqui são só alguns, assim, os mais evidentes, né? Mas a gente não tá falando aqui de estrelas, de casos de mau comportamento. A gente tá falando aqui de comportamento predatório desses homens. De que muitas vezes até se aproveitam desse status que eles têm pra poder fazer, sabe? E poder ser absolvidos, ou se forem condenados, poderem voltar a ter a sua vida normal depois disso. Então, a gente bateu bastante nessa tecla da relativização do estupro, porque eu acho que o grande problema que essa reação às pesquisas do IPEA, todos esses casos mais recentes de encoxador, de assédio na rua, enfim, e das pessoas não saberem direito o que é estupro, é que por mais que elas condenem veementemente o estuprador ou o agressor, elas, ao mesmo tempo, vão amenizar algumas coisas. Tá faltando ligar essa chavinha, sabe? De ver a relação de tudo isso que a gente falou, da cultura, dessas pequenas frases, dessas pequenas propagandas, as piadinhas, tudo isso faz parte de um sistema, né? E essas normas, a estrutura misógina, altamente misógina, ela tem tudo a ver com os crimes que as pessoas já, sabe, já estão propensas a rejeitar. Então, se elas ligarem essa chavinha, eu acho que muita coisa vai fazer sentido e eu acho que a situação pode melhorar um pouco mais em relação à conscientização, né? Acho que a Aline já falou basicamente tudo que eu gostaria de falar, mas que eu acho que a gente tem que observar melhor até as nossas próprias atitudes, porque de vez em quando a gente faz isso também, né? Eu acho que nem mesmo as pessoas feministas estão livres de manifestar a cultura do estupro em algum momento. E é foda porque também fica um questionamento. É tudo uma questão de educação, né? A gente tá falando de cultura, então pra as coisas mudarem, a gente tem que, assim, meio que resetar, né? A gente tem que se conscientizar pra fazer as coisas de um jeito diferente. Isso demanda uma educação, é uma coisa bem a longo prazo. Mas enquanto a gente não muda isso, o que a gente pode fazer, né? Acho que vale a gente pensar e refletir. O que eu tento fazer é empoderar mulheres, né? Falar pra elas o que é o estupro. Porque eu acho que muitas vezes a mulher nem sabe. Dizer pra elas que elas não têm que se culpar pelo estupro, que não é culpa delas, né? E que elas não têm que ficar caladas também, que muitas vezes o silêncio delas não vai protegê-las. Denunciem, né? Ao mesmo tempo que é importante educar o homem pra que eles não estuprem, também é importante educar a mulher pra que ela saiba reconhecer o estupro. Então é isso, galera. O tema hoje foi um pouco pesado, mas é um tema necessário, importante. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que a gente passou no cast. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar também, fica à vontade aí nos comentários. E até o próximo Weekend Cast. Tchau, gente. Tchau, gente.